George, ao telefone vou só passear. O mais é com o do colégio autorizado, pista 17, dentro no oito de grau, para ser nós. 5. Monitore a frequência do controle sonador. 1234. Confirmando 1234. Vou só passear na escuta. Essa é a frequência de nação 1-2-3-4-5, monitora a frequência do controle salvador 208. Eu vou ficar passear. Informa o tráfego Chico Charlie 150, apostando, controla norte na linha do litoral a 1.010, não interfere com a decolagem. Desloca a linha decolada 10, tempo tráfego 017. Agosto, 65 no sudeste de Salvador, contato radar, e Gomedo, percebe a chegada Gomedo 1, poste BR de C. Frequência 1, 2.5, contando 1.25, 4.5. Thank you. Delta, tráfego 12 horas, 14 milhas, rumo Whisky, passando 050 para nível de voo 220, Bravo Eco 9 Lima. Boa, Cabeça com 6, Santa Recife, 126-85, até no 95, decimal 45. Ele é 1268, controle Salvador, voa Gol 659, decolada São 1, cruzamento 410. Passatão Oscar, Tata Golf, operação para o sequenciamento, curva esquerda para 360, limite localizador. Encerrado 531 da cidade de Salvador, frequência de controle leve no 20 do sinal 1. Salvador, voo no 659, decolado São Vono. 659, supervia São Vono, cruz São Bloco, no 2360, contato radar. São Vono, Doclo, transição para o 360, voo no 659. Você viu quanto voa a vida? 60 Recife, frequência no 28 do sinal 8, até no 28 do sinal 0. 250. 3367, curva esquerda para 195, limite permanece. É, esquerda 195, limite ao lote, para 3367. Fisaleza está presente, 659? Negativo, sua via 1659, mantém escuta. É. Controle 0142. 142, possível. Pode coordenar a planilha da Caju com o CEP? Suba via. Mantém escuta, chama 142. Aceito, tudo bem. 4.000 pés, 3.367. 3.367, desce para 3.000 pés, deixa o batimento mais 0.7. 3.017, 3.367. 3.367, reduza para 1.909. 909, 3.367. Eu tenho 172 e eu tenho para 2509 mais. Esquerda 150, vai para o mais estabilizado, está 3367. Está autorizado 2000? 2000 pés, está 3367. Oscar Papa Golf, para o localizador, curva à direita, proa 060, desce para 3.000 pés, informe estabilizado. Direita, 060, desce para 3.000 pés, informe estabilizado. Eu vou no 620. 620, chame o turno, no 8 do sinal 900. Eu vou tomar o turno, vou no 620. 35, após decolagem, curva à esquerda, conforme rota. Em 227, decolagem, chame controle de Salvador, 1-2-0, decimal 8, mal bom. 0-8, bom. Passarela 2-2-3-0, decolagem, autorizada, pista 0-1-0-0-7-2. Ele já tá lá, então, passarela 2-2-3-0. 360, você queria organizar uma prova de atleta em chileira, por exemplo? Deixa eu subir. Salvador, gol 1620, passando ainda a serra, estabilizado. Gol 1620, continue a aproximação, aguarda a hora de sua esposa. Guarda a autorização, gol 1620. Para

Alô, boa tarde, passarelo 223, cara. Passarelo 230, com o próximo rodando decolagem, suba via Arvo 1 para nível 190. Arvo 1 para 190, sem restrições, passarelo 223. Passarelo 230, você tem que subir via, mantenha restrições 3.7, faz um reto com o curso, mostra com o gente de 100. Então vai manter 3.000 a restrição, se não cumpriu o gradiente superior. Deixe mais até 3.000. Passarei 223. Janeiro 942, chame seu 3 cifras, frequência 126, decimal 8, 5, alterna 125, decimal 4, 5. 1.6.9, chame seu 3 cifras, frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 25138, mestre 9. Passagem estabilizado. Relação agora para o Papagos, agora de prática diferente, isso é para 2.000 pés. 9.000 pés do Guilherme. 131.72 para 2.109, e 2.30 para 3.000 pés, ajuste 1.017. 2.10, 3.107, 39, libera para cima do direito, chame Salo 1, 29. 3129, dona 610. Passando West, decolado aos 40. Mantenha 1.000 pés, acende 10 milhas de Salo 1, deixando o controle de Salo 1, 20, 230, sou para nível 180. Somos tráfego 11 horas, somos meu nível, somos 9-10. Passo para nível 045, em descida para 3.6, alta 320. Só para o 2-0, passaria do 2-3-0-7 do tráfego. 3172 para 2.000 pés, estabilizaria do FCU da pista 1-0, ajuste 1-0-1-7, eu achei estabilizado. Passará estabilizado 2-3-0-7. Como tráfego 3 horas, 1 ano, milha, somo o uísque, mas agora é 3.500 pés, subiu 0 nível 180, alfa, tamo 72. 3. 9, 3, 6, 7. Você tá bom? Acho que eu tô pagando 3, 1, 8, 9, 5. Bom. Passo pela direita, no sete. Modificado aos 4-2, base curta pela direita, reporte final no 7. Vou sinal de curto, camarada, final da nota. Telemia 267, chama do 3 CIF, na frequência 125 decimal 1, atrama 123 decimal 8. Tem que chamar 125, 123, 1 do Roxanã, 6227. 25 decimal 1, atrama 123 decimal 8, Roxanã 627. 238, grado 627. Passarela 2230, após posição A, vovô Conquista. Após posição A, vovô Conquista, passarela 272, chame a torre na frequência 0. Ali, mantendo 0, 3, 2, 7. 3172, fala tudo certo? Confirmando, o senhor 9 estou patrulhando o lado esquerdo? Confirmando, o papi do lado esquerdo com brilho muito tênue. Comparando com outros papis, ele estaria com brilho 2, e do lado direito inoperante. Estamos operando a parte já há algum tempo. Graças pela informação, nós vamos entrar em contato com a elétrica. Eu sou 3162. Chame solo, 121 decimal 9. 1219, 3162. Autorizado, pista 190, como você é chamado para todos. Aqui é que o Zulu mantém a regra de voo visual da lista em Salvador no 017, é faixa 206 de Salvador, o voo estará de até o fim de semana. Excelente, confirme código alocado Mike Exu. Mike Romeo, approved crossing runway 17, taxi via Mike Quebec and taxi Lima. At the taxi Lima, call tower, call ground again, 121.9. nossos usos para dentro do país. Position 07. Controle Salvador, Thiago Fiosca para ingresso no corredor Interlagos. Este comando é Thiago Fiosca para ingresso no corredor Interlagos, reporte Thiago ou visual com campo. Reporte Thiago, visual com campo, Thiago Fiosca. Lançando Ecos 1 Novembro 53 milhas, noroeste Salvador, pelo Sabá encerrado, para serviço com a Matanizou e Alerta Centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. Xanamia 3.27.8 milhas, apartado a posição Coral, pelo Sabá encerrado. Para descida, chame o controle de Ilhéus, na frequência 120, decimal 1. Vasco ao Chapurrão, mais é tudo. Autorizado com Vasco esquerda, base pela direita no 7, posto na final, mais é tudo. É passada na final, dá um 7 com o passo pela direita, mais é tudo. Salvador, Thiago Fiocca, para o campo. Salvador, Thiago Fiocca, para ingresso do circuito de tráfego, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95. Salvador, para comandante Thiago Fiocca, proa com a rotatória, divisão com o campo. Thiago Fiocca, dá presente 3-0, final da 7, a ponte na posicional. Registro 0 no 7. No 0 no 7, autorizado, final 1 no 7. Thiago Fiocca. November 4, zero, Michael Romeo. Contact final, final da approach, 120, decimal 8. And the good side. 20, decimal 8. 400, Mike Romeo, good day. Foi o Mike Eco do Lula, ajustando para a base, contra a base para a base do Alcântara. Avistado, pelo autorizado de pista no 7, vem de pro com 7, tá? Sim, se ele pôs um 7 para o Mike Eco do Lula. 7-5-4, climb via normal departure at level 400. Climbing via normal departure to flight level 400, November 400, Mike Romeo. Avistado, continua a aproximação, agora autorização de pulso. Continua a aproximação, aguardando instruções do Thiago Fiocca. 5 ao 08 ao 208. 208, bom trabalho. Chanamé 355, contato com o radar na decolagem sul da aviação, no ano para nível 360. Chanamé 355. Sul da via, na aviação, no ano, Chanamé 355. Chame sempre Recife na frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. É a primária 268. 128, decimal 8, azul 41118. 228-260, azul 41118. Olha, pistão 0, vento 8, 0 graus, 7 mais. Decolagem 4-7-3. Contato Recife Center, frequency 126.85, disenable 125.45. 400 Mike Romeo, approach Mike Romeo, repeat the out 126.85, back up 125.45. obrigado, boa tarde, 4-4-3. Voo 1097, visual, com 190 na frota. Mas o que se trata do Leandro Matheus, que está com o Leandro? Eu vou mostrar para o final, a gente mantém o 097. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4423. Azul 4423, quando está com o radar da colagem, você vai ver água. Uma para em 3-6-0. Autorização, restrições via saída Árvore 1 até o nível 360, Azul 4-4-3. Após o voo, Ariane Matheus, pista 0. Ariane Matheus 1-0, tá 3-1-5.